Muito bem, é um prazer estar aqui para a quarta aula do nosso curso Bases da Criação Literária. E o tema da nossa aula hoje é a ética. Quando nós pensamos numa possível relação entre ética e criação literária, nós esbarramos, numa espécie de tabu da chamada modernidade. É um tabu da estética contemporânea. Mas essa reflexão sobre o papel da ética na criação literária, ela é imprescindível nos dias de hoje, né? Quando predominam entre nós aqueles três grandes vícios sobre os quais falei em nossa primeira aula, né? A estética formalista, o niilismo, né? E o que o Todorov chama de umbiguismo solipsista. Na verdade, nessa nossa cultura decadente, né, a maior parte da produção cultural, ela nos estimula a ver a realidade de forma simplificada. Os próprios escritores, se formos ler aí alguns dos nossos contemporâneos aqui no Brasil, tendem a simplificar a realidade. E essa simplificação não deixa de ser também uma forma de desprezo pela tradição, como vimos na aula passada. Mas voltaremos a essa questão da simplificação da realidade. Pensar em ética também significa questionar se, de fato, somos responsáveis pelo que escrevemos. O escritor é responsável pelo que escreve, frente a si mesmo e frente aos outros? E, em caso afirmativo, qual a sua responsabilidade? Vamos pensar um pouco, né? A linguagem existe e a própria arte existe porque existe o outro. Nós produzimos literatura muitas vezes como se estivéssemos num solilóquio ou num monólogo, como se fôssemos Narciso, olhando para sua própria imagem e se apaixonando por ela. Mas a verdade é outra. O monólogo nasce porque, primeiro, há um meio, a língua, as palavras, a ordenação das palavras, segundo certa lógica. E, além desse meio, porque desejamos partilhar a linguagem ou o resultado do nosso trabalho com outras pessoas. Então, esta é a nossa primeira certeza. A condição de vida do homem é a condição da alteridade. Ou seja, a condição de direta ou indiretamente conviver com aqueles que são diferentes de nós. Nossa relação com os outros é sempre uma relação, em maior ou menor grau, de contraste, né, de diferença, né, muitas vezes de desencontro. Mas se há desencontro, e efetivamente há, também existem múltiplas formas de congraçamento, de solidariedade, de felicidade. Se há contradição, se há zonas cinzentas em relação às quais não temos nenhum controle, também somos testemunhas e provas vivas de que o encontro é possível, de que o diálogo é possível. Goethe se perguntava como ele podia existir se existe o outro. Como é possível existir, né, se há o diferente, se há o estranho, e se esse estranho muitas vezes é um opositor. E Nietzsche, por sua vez, perguntava como ele podia existir se existe Deus. Ou, dizendo de outra forma, como posso existir se existe um outro que é onipotente e, portanto, maior e muito mais forte do que eu? Bem, eu penso que a superação dessas duas perguntas, a resposta ao motivo desses outros existirem, é um mistério central. Um mistério muitas vezes difícil, mas ao mesmo tempo um mistério reconfortante. Eu realmente não advogo a tese de que a espécie humana é fruto do acaso. Bem, e qual a nossa responsabilidade como participantes desse mistério? Enquanto escritores, que frutos oferecemos aos nossos semelhantes? Vejam, a obra literária é dona de uma indiscutível autonomia. Mas qualquer tese que pretenda colocar a literatura e as outras formas de arte num ponto além do bem e do mal, bem, essa é uma tese ilusória. É uma tese mentirosa. Eu acho que nós não devemos nos enganar. Nenhuma obra de arte é destituída de segundas intenções. Há sempre uma mensagem que é enviada ao receptor. E essa mensagem é sempre portadora de um propósito, de um objetivo. Vamos pensar em dois casos extremos. De um lado, os 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Do outro, o livro dos Salmos. Ambos falam do mal, das várias formas que o mal assume. Mas de que maneira essas obras tratam o mal? Ambas se recusam a escamotear o problema do mal. Mas uma o faz de maneira a criar quase que uma peça de propaganda, enquanto a outra insere o mal num contexto maior, em que o homem pode almejar o bem apesar de sua maldade. Na primeira, não há gradação de cores. A história é semelhante a uma pintura sem perspectiva. Os personagens estão acachapados, vencidos pelo mal. Na segunda, o salmista não esconde o mal que cometeu e que seus semelhantes cometem todos os dias. Mas ele tem consciência de que o homem é mais complexo do que Sade acredita. E não está definitivamente subjugado à maldade. Não está necessariamente subjugado à maldade. Bem, o Todorov, no livrinho do qual eu venho falando aqui desde a nossa primeira aula, A Literatura em Perigo, comenta num determinado capítulo sobre as cartas trocadas entre George Sand e Gustave Flaubert. Em determinado trecho, George Sand diz: quero ver, numa obra literária, o homem tal como ele é. Ele não é bom ou mau. É bom e mau. Mas há algo ainda, a nuança, ou a nuance. A nuance que é, para mim, o objetivo da arte. George Sand nos oferece, assim, a resposta à questão da simplificação da realidade. E creio que começamos então a ver um pouco melhor a relação entre literatura e ética. Não se trata de discutir se uma obra deve provocar consolação ou desolação. Trata-se, na verdade, de abandonar a facilidade do niilismo contemporâneo, que trata toda a realidade, todos os dramas humanos, como se fossem esquemas em que o mal, a derrota e tudo que possa se opor à virtude sempre predomina, sempre vence. Todorov diz com sabedoria, com lucidez, o que os niilistas traem não é o bem, mas o verdadeiro. Grande parte da literatura contemporânea brasileira é exatamente ruim. Por quê? Porque não passa de um esquema, de uma representação excessivamente simplificada da realidade. E não só a literatura contemporânea. Vejam, por exemplo, o Cortiço, do Aloysio Azevedo. A morbidez perpassa tudo no livro. Num exagero inconvincente. A realidade é o poço no qual os personagens, uns mais, outros menos, se enlouquecem, se prostituem, se entregam a vícios, se desmoralizam, e ninguém se salva. Não há um único ser íntegro, bom, ou que pretenda atingir alguma virtude. Do começo ao fim, o livro é uma traição ao verdadeiro. A luta, portanto, do escritor ético é escrever sem simplificações, sem abraçar resuminhos fáceis, mas apresentar a complexidade do drama humano. Vamos pensar num exemplo prático. Quem seria capaz de escrever hoje um romance em que o tema fosse o aborto no mundo contemporâneo? Em alguns países europeus, o aborto já se tornou uma nova forma de eugenia, de purificação da raça. A nossa civilização abraça lentamente práticas nazistas e o faz justificando sua decisão com um discurso pretensamente científico e pretensamente humanista. Mas quem seria capaz de escrever um romance sobre o aborto sem transformar a sua obra num panfleto ou numa peça sensacionalista? Quem seria capaz de mostrar todas as nuances do problema e, ao mesmo tempo, sem inocular o relativismo no seu próprio discurso? Vejam, mostrar as nuances não significa relativizar os fatos, não significa relativizar a verdade. Mostrar as nuances não significa mentir aos leitores, dizendo que é impossível discernir entre virtudes e vícios, entre bem e mal. Vamos pensar num outro escritor, Jorge Bernanos. Por que ele é um grande escritor? E principalmente por que ele é um grande escritor católico? Porque o drama dos seus personagens, ainda que perpassado pela graça divina, é antes e acima de tudo humano. Com todas as dúvidas, angústias, alegrias e medos de um ser humano. Por que Madame Bovary é um romance genial? Como Flaubert conciliou certa mulher, a moral, com um desfecho em que ele condena sua personagem? E como ele fez para condenar Emma Bovary sem escrever um panfleto moralista? Os grandes escritores sabem as respostas de todas essas perguntas. Outro escritor, como Robert Louis Stevenson, o autor de O Médico e o Monstro, ele diz em um de seus ensaios que quando um livro é concebido sob grande tensão, com um espírito que, graças a essa tensão, multiplicou o seu poder, aqueceu e eletrificou, por meio do esforço, a sua obra, as condições do nosso ser se veem presas de uma iluminação tão vasta que, ainda que o conceito básico da história seja trivial ou vulgar, não pode deixar de surgir do livro algo belo e verdadeiro. Falando de outra forma, quando uma história sobre o mal é pobremente executada, então ela será má. Uma má história, do começo ao fim. A beleza e a verdade, meus caros, elas vencem tudo, inclusive um tema eticamente duvidoso. A ética do escritor, portanto, não é simplesmente escrever histórias em que as pessoas são belas, justas e de bom coração. A ética do escritor é extrair beleza até mesmo da maldade. E, ao mesmo tempo, reabrir a literatura ao grande debate de ideias. O escritor ético precisa libertar a literatura dos três grandes vícios sobre os quais falamos aqui. A arte de escrever não admite leviandades. E o escritor precisa ter consciência e responsabilidade em relação às consequências que a sua obra pode provocar. Bem, encerramos então aqui o sexto ponto do nosso curso. E creio que um dos escritores brasileiros que mais representa tudo o que dissemos é Manuel Bandeira. Eu quero enfaticamente recomendar a vocês a leitura de um longo ensaio autobiográfico do Bandeira, chamado Itinerário de Passárgana. É um texto que, além de ser bem escrito, serve como síntese deste curso. Bandeira chama a si mesmo de poeta por fatalidade. Todos os seus planos de juventude falharam. A escolha inicial de cursar a Politécnica em São Paulo teve de ser abandonada quando ele descobriu que estava tuberculoso em 1904. Desse ano até 1917, quando ele publica o seu primeiro livro, A Cinza das Horas, passando pelo biênio de 1913-1914, em que ele foi forçado a se exilar num sanatório suíço, temos o período que poderíamos chamar de gestação. Foram 13 anos de hesitações, buscas, leituras, ociosidade forçada e decepções, tendo a tuberculose como um mórbido pano de fundo. Experiência após experiência, a começar do que viveu na infância, tudo serviu para formar a personalidade, o senso estético, o somatório de referenciais que desembocaram numa das mais sólidas produções literárias da língua portuguesa. Bandeira recorda os seus primeiros contatos com a poesia, lendo os versos encontrados em algumas histórias da carochinha, depois as cantigas de roda, as trovas populares e também os versos que seu pai ensinava. Até dos pregões rimados, dos vendedores ambulantes, ele se lembra. A figura do pai, inclusive, é um elemento preponderante na formação do Bandeira. Ele próprio diz, quer dizer, na companhia paterna, ia-me embebendo dessa ideia que a poesia está em tudo, tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. E ele confessa que o primeiro livro, A Cinza das Horas, de 1917, surgiu sem a intenção de começar carreira literária. Ele desejava apenas dar a si mesmo a ilusão de que não vivia inteiramente na ociosidade. ele também se diz instruído pelos fracassos, né? E confessa que naqueles 13 anos de formação, ele tomou consciência das suas limitações. E há duas maneiras. Né? O que escreve, como ele próprio diz, quando Deus é servido, né? Ou seja, quando a inspiração vem, e outro, né? Que se aproxima das palavras e do exercício poético como um incansável estudioso. Esse segundo bandeira pesquisa, estuda e demonstra, inclusive, ser um profundo conhecedor de fonologia. Plenamente aberto à realidade, ele recorda como, em sua infância, as pessoas comuns ganhavam aos seus olhos uma densidade inusitada, o que ele define como o caráter de personagens homéricos. Portanto, aqueles que se satisfazem com um bandeira poeta das circunstâncias, né, pouco apreenderão de um processo criativo que esconde uma base sólida, esconde uma formação clássica e um penetrante conhecimento, inclusive diversificação, né, comprovando que a criação é também um processo racional. Acompanhar as elucidações de Bandeira sobre as diferentes gestações de alguns dos seus poemas é uma aula magnífica sobre criação literária. Passárgada, por exemplo, leva anos para ter o primeiro verso gerado e mais alguns para finalmente ser concluído. Outros poemas nascem enquanto o poeta dorme. E outros, por fim, surgem de repente. Alguns de maneira absolutamente curiosa, como é o caso de A Última Canção do Beco, que é, nasce como um jorro incontrolável de inspiração. Enfim, trata-se de um escritor completo, e é por esse motivo que eu deixo aqui como dever de casa a leitura de Itinerário de Passar. Muito bem, meus caros, esta foi a nossa quarta aula do curso Bases da Criação Literária. E até a nossa quinta e última aula. Até lá!